No Centro Clínico Plasfran, você encontra medicina, odontologia, exames laboratoriais e fisioterapia acessível. E nas óticas Plasfran, armações modernas e atendimento diferenciado. Fale com a nossa central de atendimento e descubra as vantagens de ser associado Plasfran. 0800 088 9222. Doutora Imaculada, Dr. João Alberto, recebam nosso carinho sincero. Vossa presença é um presente de luz. A fé em Taperuaba nos conduz para festejar nossa Mãe do Carmo. A comunhão é o nosso maior encanto, a bênção de Deus em cada irmão. É alegria em nossos corações, venham celebrar conosco a padroeira em Taperuaba, terra de fé verdadeira. Taperuaba, em Taperuaba, festa é cura, tradição que nos seduz. Nossa Senhora do Carmo, padroeira de luz, renovação e união, e a sua bênção nos conduz. Em Taperuaba, festa é pura tradição que nos seduz. Em sãos e paz, corações unidos, viva amor, a tradição. Taperuaba em festa, ó minha santa Virgem do Carmo, ouve a voz de Taperuaba. Neste andor de fé, a minha alma te aclama. E em cada flor, um aceno pra socorrinha. A saudade que em meu peito ainda caminha. É a prece de Paulo Siqueira em canção. Dois amores eternos no meu coração. De 6 a 16 de julho a fé nos guia, em cada coração a mais pura alegria. Com Silvio Ávila a gente viu a esperança, um legado de amor, trabalho e bonança. É tempo de celebrar a nossa comunhão, os festejos de Taperuaba no coração. É tempo de união, de família e de fé. Novenas que nos guiam, ou quem dirá o que é? Vamos cobrir Taperuaba com o manto sagrado de Nossa Senhora do Carmo, seu amor abençoado. A vereadora Socorrinha Brasileiro com honra convida você, sua família e amigos, de perto ou longe. Venham vivenciar este momento tão especial. Abençoada Taperuaba. Ô, Mãe do Carmo, de 6 a 16 a fé acende em Taperuaba. E a sua luz nos guia, a esperança que numa se acaba. Com a força de Zezão, a união se faz presente. Pra celebrar a padroeira, nossa padroeira, com toda a nossa gente. Nossa Senhora! Radar de notícias. Radar de notícias. A sessão do Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Paraná, pediu ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o afastamento cautelar do desembargador Francisco Carlos Jorge do Tribunal de Justiça do Paraná. O magistrado investigado pela CNJ, suspeito de ter vendido uma decisão judicial em um processo em troca de um quadriciclo. A denúncia foi feita no final de abril pela construtora Zoller, de Curitiba, que alega ter sido prejudicada no caso. A empresa reuniu supostos indícios da situação e o depoimento do administrador da loja que vendeu o quadriciclo. Uma nota fiscal em nome do filho do desembargador e uma foto de Instagram com os netos dele pilotando o veículo. Radar de Notícias. Informação em tempo real. Radar de Notícias. Não mude de estação. Continue sintonizado na número 1 da Peruaba FM. Identificação. Essa é a ZYV823, canal 254. 254. Operando na frequência 98,7 MHz. Sapiroaba FM. Estúdios e sistema irradiante localizados à Rua Nossa Senhora do Carmo, sem número, Centro, Tapiroaba, Ceará. Direção geral, Rosana Teófilo. Uma iniciativa do radialista Márcio Souza. FM em todo lugar. FM. Começa agora na Tapiroaba FM. Programa Márcio Souza. Música, informação, prestação de serviço, entrevistas, prêmios e a participação do ouvinte. Vem pra Tapiroaba. Oi, oi, 7 da manhã, 10 minutos, 7 horas, 10 minutos, estamos na área, galera. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado mesmo de montão, galera que já vai sintonizando a gente pelo Rádios Net, pelo Rádios BR e pela grande rede mundial de computadores, inclusive no nosso portal que é o www.taperuabafm.com.br. E claro, a galera que acompanha a gente pelo rádio de pilha, pelo rádio do seu automóvel e também pela grande rede mundial de computadores. Um abraço aí para as comunidades, pessoal já acordando, bora acordar, bora acordar. E vamos juntos com a dose certa de música e informação no seu rádio. A dose certa de música e informação. Programa Márcio Souza. Aê! 7 horas da manhã, 10 minutos, 7:10. Daqui a pouquinho, já tem a oração da manhã com o padre Reginaldo Mazzotti. Mas não é só isso, tem ainda dicas de novela, horóscopo do dia e a principal informação do dia, as principais, eu diria, direto de Brasília, direto da nossa redação, o que aconteceu de mais relevante no cenário nacional e até internacional. Um grande dia, uma grande manhã. Chegamos então, meio de semana, quarta-feira na área. E o mês que tá acabando, né, galera? Porque hoje já é 27, caramba! 27 de maio do ano de 2026. E realmente você possa ter um ótimo dia, uma manhã super agradável, seguindo contente, sempre com a gente. Aqui na Grandona, nós somos a ZYV823, canal 254, e ainda operamos na frequência de 98,7 MHz. Tá na Taperuaba, tá feliz, a direção geral é da primeira radialista profissional de Taperuaba, Rosana Teófilo. Eu sou Márcio Souza e esse é o programa que entrega a dose certa de música e informação. A dose certa de música e informação. Programa Márcio Souza. Ah, tá legal, tá legal. Tô animadão pra caramba. E você aí do outro lado? Tá animado pro dia que está só começando? O que fez de bom nas primeiras horas do dia? Já tomou aquele mocazinho, hein? Aquele cafezinho, cuscuzinho, aquela tapioquinha? Ah, que delícia, né? Tem tudo a ver com a gente aqui nordestino, cearenses. Adoramos mesmo, de verdade, aquele café forte, cheiroso, delicioso. Aquela manteiguinha na tapioca que derrete, ah, que maravilha. Todo mundo de barriguinha cheia já, graças a Deus. E vamos nessa, hein? Vamos até o final. Muito obrigado mesmo aí a galera que vai acompanhando a gente aqui pelo Rádios Net e pelo Rádios BR. Estamos agora com o ouvinte em Teresina. Será que é o Silas, hein? Ê, desbravador do Brasil, você não para, né, homem de Deus? Tá sempre em uma cidade diferente, um estado diferente. Vai carregadão, vem lotadão. Tá lá em Teresina, capital verde do Brasil. Aliás, há uma disputa a nível nacional de qual é a cidade mais quente do Brasil, né? Se Teresina ou Sobral, aqui na nossa cidade. Alô, Teresina, um abraço. Alô, São Paulo, um abraço. Alô, Fortaleza, que beleza. Capital do estado, né? Imagina a praia agora, naquele clima realmente sensacional que só o nosso litoral tem, não é, galera? E realmente o seu dia possa ser maravilhoso. Que as coisas boas aconteçam na sua vida com intensidade no dia de hoje e que Nossa Senhora do Carmo nos cubra com seu santo manto para que a gente tenha um dia de produtividade, um dia de paz e harmonia na família. É o que a gente deseja mesmo, de bem do coração, né? Bem do fundão mesmo. De verdade, verdade absoluta. Oferecimento sempre para o Mercantil Taperoaba, que é o único que tem um caixa aqui da Caixa Econômica Federal do Brasil, já está em pleno funcionamento. Fica aqui na Avenida Principal, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no centro. Tem frigorífico completo pra galera, tem água mineral, gás de cozinha. É até sorvetes e picolés, galera. Ainda pode pagar o seu boleto bancário lá no Caixa aqui da Caixa Econômica Federal do Brasil. E pode sacar o seu benefício do governo federal. Ou seja, tudo de bom está no Mercantil da Peroba, frente senhor presidente Carlos Márcio. Abraçar todo mundo por lá, gerência, alô, dona Bismo, um abraço pra senhora, tudo bem, tudo jóia, hein? Um bom trampo, né? Um bom trabalho pra você, pra senhora nos dias de hoje, tá legal? E a galera da entrega, o pessoal da reposição e até o caixa do caixa aqui da Caixa Econômica Federal do Brasil. E tenhamos todos um ótimo dia, uma manhã super agradável. Nada de ficar paradão na morgação com cara de bundão, porque aqui o lance é cuca fresca, pensamento positivo. Ai, que maravilha! Quarta-feira na área, mais um final de semana chegando. Será o último, hein, galera? Será o último do mês de maio. Vai fazer o que de bom? Tá aprontando o que? Qual é a expectativa pro final de semana que está chegando? Eu digo chegando porque daqui a pouquinho, né? Depois de amanhã já é sexta-feira, meu rei. Ah, que delícia. Eu vou mesmo, a gente tá com aquele espírito elevado, né? Alegre, com felicidade, que aí a gente transborda para as outras pessoas, né? Todo mundo percebe logo que tudo tá em paz, que tudo tá bem, e é o que a gente deseja de verdade mesmo para você no dia de hoje. Abraçar, claro, as dezenas, centenas de pessoas que acompanham a gente pelo rádio de pilha nas fábricas de bordados aqui em Taperoaba. Grande dia, uma grande manhã, que o seu dia seja de produtividade, de harmonia e paz aí no seu trabalho, tá legal? De muita energia, de muita disposição, porque quando a gente trabalha com vontade, com gosto, né? Parece que até os céus, né? Deus abençoa a gente mais ricamente, né? E não precisa estar na frente de ninguém, né, galera? Quando a gente faz ali escondidinho, sozinho e dá o melhor de si, isso aqui nos deixa aquela tranquilidade de dormirmos realmente com a consciência tranquila de que a gente fez o melhor que deu, não é? Não é ser melhor do que ninguém, não é ser o melhor do mundo, é ser o melhor que dá pra ser, não é, galera? Eita, que o programa hoje promete. Vamos direto para Curitiba, no Paraná. Vamos começar então com as atrações do nosso programa de hoje. E a primeira que chega direto de Curitiba, no Paraná, é a oração da manhã com o padre Reginaldo Manzotti. Bom dia! Bom dia, meus irmãos e irmãs. Que bom que você está aí começando esse dia clamando o nome de Jesus. Que maravilha, né? Esse Jesus que quis e quer ser alimento em cada missa. Isso mesmo, quando você vai a uma missa e comunga, você recebe Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Deus, no início deste dia queremos pedir, mandai-nos o Espírito Santo com os sete dons. Nesta manhã, Senhor, mandai-nos o Espírito de sabedoria para que procuremos unicamente a vós que sois nosso fim e destino. Mandai o Espírito de inteligência para que bem compreendamos a vossa santa palavra e vossa santa vontade. Mandai-nos nesta manhã o Espírito de conselho, para que não erremos nas dúvidas e sim, trilhemos o bom caminho. Senhor, manda o Espírito de fortaleza, para que vos sejamos fiéis na felicidade e na desventura, e que diante das tentações e tribulações possamos resistir firmemente. Nesta manhã, Senhor, manda sobre nós o Espírito da ciência, para que saibamos distinguir o bem e o mal e sejamos comprometidos com nossos deveres de cristão. Mandai, Senhor, o Espírito de piedade, para que inflamados no santo amor possamos levar ao mundo a paz. E por fim, manda-nos, Senhor, o Espírito do temor de Deus, para que sempre, lembrados da vossa onipresença, vivamos de forma digna, confiando na vossa assistência. Espírito Santo, recaia sobre nós. Espírito Santo, no início deste dia, pedimos as graças necessárias do discernimento, da luz e da paz. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Deus, por intercessão de Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliadora na última hora, atenda-nos neste pedido que nesta manhã apresentamos com fé. Rita de Cássia, junto ao Sagrado Coração de Jesus, interceda por nós. Amém. Bom dia a todos. E agora, vamos juntos nesta manhã fazer o nosso oferecimento diário a Jesus das Santas Chagas. Jesus das Santas Chagas, olha para mim neste novo dia que se inicia. Eu me coloco aos teus pés, humilde e confiante, para te oferecer tudo o que sou e tudo o que tenho. Senhor, no silêncio deste novo dia, venho de coração aberto te entregar as minhas orações, os meus trabalhos, os meus pensamentos e as minhas palavras. Ofereço também as minhas alegrias e os meus sofrimentos, as minhas lutas e as minhas vitórias. Que cada